Zero, chegada Mari. 060 na Mari, 6746. O pátio 3, o pátio de cargas. Atente ao sinalizador no presente pátio, ok? Alfa, Kilo, pátio 3, cara dentro do pátio cá. Salvador, boa noite, tá 3226, autorização Natal 390. Tá 3226, chame 118.6 para autorização, a cópia. 18.6, tá 3226. Foi Salvador, boa noite, tá 3226, autorização Natal. Ok, 3226 está autorizado. Natal, nível 370. Via Pêsulo 1-0, decola da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 19-8 e o transponder é o 5410. Tá, 3226, autorizado 370 Natal, sai na Puca, Zipar, via Upper Zulu 1-0, decola da 1-0, curva à esquerda, 19-8. É o controle 5410, vai acionar. Está pronto o pushback acionamento no 08. Está autorizado. O pushback acionamento está correto, o cotejamento. Está 3226, chame táxi. Chamada para o táxi, está 3226. Salvador, boa noite, está 3520. Está meia milha do Índia Serra embaixo da base. Tá 3520, ciente, avistado o tráfego, pouso autorizado na 1-0. O vento é 30 graus com 2 nós e o ajuste padrão, o 3520. 520, livre pouso, né? Salvador, Gol 1714 para o táxi com 155 a bordo, 2 horas de 11 para a Ciente, Gol no 714, táxi à direita e chame pronto no ponto de espera para a decolagem com ajuste padrão. Autorizado, chamar a pronto, Gol 174. Estabilizou, 4148. Semi torre 1 no 8, decimal 62. 86. Salvador, boa noite, azul 4148. Boa noite, azul 4148, número 2 pro pouso, segue um Airbus da TAM, aguarde pista livre, ajuste padrão. 4148.013. Uno 805, chame o centro Recife. 125 decimal 45. O Gol no 805, Recife 12545. Confirme? Afirmativo. É grave, boa noite. Tan 3520, no solo aos 38, libere à direita, táxi via Alfa, pátio de cargas, gate 03. Está autorizado o táxi até lá, mantendo minha escuta. Afirmativo Alfa, pátio de carga para o 0330, 5520. Azul 4148, vento 020 graus, 2 nós, pouso autorizado no zero. Pouso na 10, 4148. Voo no 714, observe a passagem do Embraer da Azul, após, agilize manobras, alinhar e manter a 10 e prepare-se para decolar assim que é autorizado. Alinha e manter após a passagem do Azul, bom, 714. O 6746. Torre Salvador, está 3226 para o taxi 69 a bordo, 2:40, Fernando Fortaleza. Está 3226, táxi lento pelo pátio e mantém a posição no través do portão 612. Fazer o táxi lento pelo pátio, mantém a posição no través do 612, está 3226. Ou melhor, o 3226 desconsidere, está autorizado prosseguir via pátio Juliette e Alfa. E chame pronto para decolagem no ponto espera, da 10, o ajuste é padrão. Pátio Juliette e Alfa, chamará no ponto espera, pronto, está 3226. O TAN 3520, continue o táxi pelo pátio 3 e observe um Airbus da companhia que vai sair na Juliette, após prossiga para o gate 3, ok? Afirmativo, após a passagem do TAN, o 3520 prossegue para o 3. Azul 4148, no solo aos 41. Libere a direita, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa. Via Alfa, nossa escuta 4148. Salvador, boa noite, 4178 Azul, final de 6 milhas. 4178 Azul, ciente, continue na aproximação, ajuste 1013, aguarde pista livre, Boeing da Gol já alinhado para decolagem. 78. 714, autorizado decolagem da 10, o vento 40 graus, 3 nós. Iniciar. O azul 4148, prossiga em frente, Alfa Kilo, a posição será o pátio 3, pátio de cargas, atente ao sinalizador no presente pátio. Ciente, via Kilo, pátio de carga, o 4148, boa noite. Quatro, um, sete, oito, pouso autorizado no zero, vento 020 graus, 2 nós. Autorizado pouso no 10, baixado travado 4178. Sete. Voo no 714, decolado aos 42, chame o controle agora, 198, boa viagem. Jogo para tração. No 714, chame agora o controle 198, decolado aos 42. 198, voo 714. O 3226 mantém a posição observando o pouso da aeronave na curta final, é um Embraer da Azul, após alinhar e manter a 10. Após o Azul alinha e mantém, o TAN 3226. Salvador Tower, boa noite. Portugal, zero to four with information. Destination Lisboa, level request 370. We have information Charlie, and we will be ready in about 10 minutes, and we are ready to copy clearance. Okay, Airport Gal 024, standing by clearance to Lisboa, flight level 370, okay? Just 1 minute, please. Standing by for clearance, flight level 370, Airport Gal 024, okay. Do 4178, solo alto 44, táxi via Alfa, Kilo e Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4178. E o portão 1 para 4178, senhor, doutor? Portão 01. Pronto. Pronto, 3226, decolagem autorizada no 040 graus 2 nais. Decolagem Torre Salvador, o gol 1606, solicita cópia. Ok, gol 1606, o número 2 para copiar, aguarde autorização para Marcel, 350 nível. Sim, te aguarda para cópia, 350 para Marcel, gol 1606. Tá, 3226, decolado aos 46, chame o controle, 198, boa viagem. 198, bom dia, bom trabalho. O Azul 4178 confirmando o gate 01, está autorizado o táxi até lá pelo pátio de cargas. Pelo pátio de carga para 01, Azul 4178. O Airport Gal 024, ready copy? Ready to copy, Airport Gal 024. Ok, clear to destination Lisboa as filed, flight level 370 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima Natal VOR. After confirmed flight plan route, departure will be from runway 10, left turn, Fuca departure, ZPAR transition, departure frequency 119.8 and the scope hold 5421 and standby 1 minute to read back your clearance. Meu web 6746 fui LS, tá a 1 milha e meia de Simbra. Ok, 6746 da web. Tá avistado o tráfego, livre pouso 90, vento 50 graus, 3 nós, ajuste padrão. Livre pouso 10, web 6746-1013. Airport Gal 024, read back. Airport Gal 024, clear to Lima Papa Papa Tank, flight level 370, Upper Zulu 10, do Natal VOR. Then flight plan route, take off from runway 10 with a left turn. Book a departure, depart transition, frequency 119.8, blocking 5421-024. Okay, correct, you are in the back. Report for push and start, gate 11. I call for push and start on gate 11, Airport Gal 024. Vou no 606 para a cópia. Pronto para a cópia, vou no 606. Vou no 606, Maceió autorizado, 350, via Peruísque 58, pista no zero, decola, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, o controle 198 e o transponder é o 5420. Gente, vou no 060, autorizado Maceió, nível 350, Uber 1558, que é a Rafa, saída Puca, Caju, então Caju, pista 10, motor 19, pau 8, transponder 5432. Correto, gol no 606, chame pronto para puxar e acionar. Gente, o 1606 inicia de imediato. Afirmo. Autorizado, chame táxi. Funcionado pelo táxi. 1606. Webjet 6746 no solo 50, táxi lento via Alfa, Kilo, e mantenha a posição no ponto médio do Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, táxi lento, mantendo o ponto médio, Web 6746, confirmando, é o portão 4? Afirmo, o portão é o 04, informa que tem um Boeing da Gol que está iniciando o pushback no 05 e vai ficar posicionado aí na saída do pátio 3. Inicialmente prossiga pelo aquilo e mantém o ponto médio do pátio aguardando para prosseguir para o 04. Ah, entendi. Então Alfa, aquilo, mantendo no ponto médio do pátio 3, 6746. Identity send to 050, my arrival, fly direct to Itapi intersection. Spoke at that, descending 050, fly direct to Itapi on Mari arrival, then 3170. Objeto 6746, prossiga em frente o táxi e observe o procedimento da aeronave da Gol. Após a mesma iniciar o táxi, está livre e prosseguir para o gate 4. Observando o Gol, tá? Que lento. Observando, está autorizado para o 4, Web 6746. é o 1606, está pronto para o táxi, 2 horas e 20 de autonomia, o tempo toma do 145. Só não entendi o POB, qual o POB? 145. Ok, está autorizado o táxi à direita, ou a segunda à direita, a critério, prossiga para o ponto espera e chame pronto para a decolagem. O voo no 606. Táxi, até pode cantar no 0606. Então eu vou 1896, assistente da Alfa, pronto para Alfa. Assistente, vou no 896, autorizado, João Pessoa, 370, o nível, via Peruísque 58 até Recife, após DCT João Pessoa, decola da 10, curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, 198 controle, e o transponder é o 5416. Assistente, autorizado 370, João Pessoa, na Upper hoje 58, após Recife, DCT João Pessoa. Decolada 10 esquerda, saída Pulca, Caju, controle 1998, transponder 5416, voo 1896. Correto, voo 1896, chame pronto, tá em qual gate? Gate 10. Assistente. É pronto. O trip 5317 para o táxi. Com 67 a bordo, 4 horas, alternando Santarém. Ok, o 35317, está autorizado o táxi pelo pátio, Juliette e Alfa. Chame pronto no ponto de espera para decolagem, o ajuste é 1012. Pátio, Juliette, Alfa, chamará pronto ponto de espera com 1012, 5317-3. Bom, no 606, ponto de espera, não, 0 pronto. Cêntrico no 606, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 010 graus, 3 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10606. Controle, Salvador, Terra 3170. Trip 5317, a torre, novamente. 5317, torre, proceda. Ô, Trips, quantas horas de voo até Belém? 2 horas e 20, já. Ok, obrigado. Silvio Dona, 2000, reportarei estabilidade aérea, obrigado. O trip 5317 já está autorizado a alinhar e manter a 10. Alinha e mantém, 5317. No 606, decolar 258, chame o controle 198, boa viagem. 198, boa. Salvador, Airport Gal 024, ready for push and start. Airport Gal 024, clear for push and start, report for taxi. Clear for push and start, I call for taxi, Airport Gal 024. Bom dia, no 606, suba 350, saída Pulca. Boca, 350. Decolagem autorizada, 1-0, o vento 020 graus, 2 nós. Livre decolagem, 5-3-1-7. Y3-1-7, decolado aos 0-1. Chame agora o controle 19-8, boa viagem, até a volta. 1-1-9-8, trip 5-3-1-7, boa noite, obrigado. Controle Salvador, o trip 5-3-1-7, transfere. Trip 5-3-1-7, contato radar, sob vigilância 5-3-8-0. 3-8-0, 5-3-1-7, trip.